firmeza total. Lindo e elegante. É, né, titio? Ó que da hora. Flores, flores, flores. Sensibilidade à flor da pele. Música que fala de tragédia, música que fala de sofrimento, dor, mas também música que fala de amor, né, não? Assim que é. Ó que da hora. Eu queria falar um pouco de um sentimento chamado amor, né, meu? E um sentimento que nutre de coisas boas todo e qualquer ser humano, tá ligado? As coisas simples da vida, moro, meu? Como pisar na terra descalço. Eu passei 11 anos da minha vida sem poder pisar na terra descalço. Ó que loucura. Porque eu cometi erros no passado e a lei dos homens não me permitia esse tipo de coisa. As mínimas coisas. E aí, Zezé? Gostaria de ter ido nesses 11 anos lá em Fortaleza, ter te visitado, meu parceiro. Coisa simples. Mas não foi possível, né, não? Mas vai ser, a gente aprende com os erros, tá ligado? E aí, Coca? É minha quebrada, parceirão. Eu queria ter te dado um abraço aí nesses 11 anos aí também. Comemorado aniversário, várias outras fitas. Não foi possível? Mas a gente tá de volta. A gente tem que ser fênix. Tem que aprender a revolucionar a vida de nós, tá ligado, né, mano? É nós que tá. Eu vou trazer uma pessoa no palco que ao longo desses 11 anos vem me acompanhando. Uma pessoa que faz parte da minha vida, a qual eu amo muito. Vamos fazer aí 8 anos já juntos. 7 anos de casado. Uma pessoa que me fez enxergar, aprender o valor de muitas coisas. E isso aqui hoje que eu tô fazendo é pouco pra ela. O respeito, o carinho na minha casa, eu tenho que dar pra ela todo dia, pros nossos filhos que com certeza virão, porque o meu Deus é grande. Vai estar sempre presente, de mim pra ela, porque ela merece. Assim como toda guerreira que tá do seu lado aí, parceiro, nesse exato momento, que tá com você nesse show. E que merece de você nesse exato momento, não só rosas, mas todo o seu carinho, todo o seu amor, todo o seu respeito. Além de tudo, uma salva de palmas pra todas as mulheres presentes, faz favor. Legal. Rap é a música que fala de amor também, certo, o Blue? O Blue acho que não chegou ainda. Mas eu quero apresentar pra todos vocês com o maior prazer, com o maior carinho, uma pessoa especial pra mim. E que vai continuar fazendo parte da minha vida até o final. Se Deus quiser. Ela é por mim, eu sou por ela. Minha esposa, Patrícia. Você aceita casar comigo, Patrícia? De novo, sim, senhora. Ela aceitou, rapaziada. Eu amo você. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Mas que podem significar muito, mano. Por que não dar importância pra guerreira? Por que não dar importância pro seu filho? E mediante a todas essas coisas, mano, eu só posso te fazer uma pergunta. Como vai seu mundo?